As campa escuridão da neblina são duas luas no horizonte da minha vida. Da minha vida. Seus olhos são dois raios de luz, mostrando a direção, a saída. São duas velas iluminando a minha vida. A minha vida. A minha vida. A seu olhar. Quando em correntezas, paixão que não tem fim. Faz, faz comigo o que ninguém me faz. Faz, faz comigo amor que ninguém faz. Desaguando em correntezas, paixão que não tem fim.